Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. O que é liberdade para você? Ficar acordado até tarde, dançar a noite inteira? Não ter hora para levantar ou não ter hora para dormir? Não dar satisfações? Fazer o que gosta e quando quiser? O que é liberdade? O que é a liberdade? Será que ser livre tem relação com ser feliz? Será que a felicidade depende da liberdade? Será que podemos ser livres? Será que a liberdade é como a felicidade? Vivemos de resquícios dela todos os dias? O que é ser livre para você? O dicionário define liberdade como o direito de agir segundo o livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Mas será que temos direito a essa liberdade na prática? Penso que se somos assertivos, sabendo como nos posicionar contrariamente e até favoravelmente, sem agressividade ou passividade, se intimamente estamos tranquilos, sem tantos conflitos e de maneira independente, então somos livres. Mas se temos amarras e dentro da gente nos sentimos presos, seja pelo trabalho, pelas relações ou na própria sociedade, então nossa liberdade não está sendo vivenciada na prática. Entendo por liberdade um estado de ser e estar pleno na vida, no mundo, com as pessoas e sem elas. Ser livre implica também na forma como escolhemos, porque nossas escolhas também podem nos privar de nossa liberdade ou do que acreditamos que ela seja. Se decido ser empregado, por exemplo, terei que me submeter às regras da empresa. A forma como eu interpreto essa relação com este local é bem particular, porém, é definidor da minha liberdade. Posso me sentir escrava ou livre pelo resultado desse trabalho. Tudo vai depender do olhar que eu lanço para essa situação. Por outro lado, eu preciso me conhecer bem para entender o que me faz feliz e plena e o que não faz. E até que essa escolha seja acertada, precisarei errar algumas vezes. E esse processo exige certa resiliência, e se a resiliência me falta, posso adoecer. E a resiliência pode faltar por situações e contextos distintos, incluindo histórico familiar. Mesmo assim, e ainda assim, é tudo muito peculiar, pois as pessoas são diferentes. E uma mesma pessoa que nasceu em uma mesma família tida como problemática pode ter um irmão muito mais resiliente. A complexidade humana nos ensina que nenhuma dor é maior que a outra, da mesma forma que a visão que um possui sobre a liberdade pode ter distintas definições. É para pensar. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.